tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Every day, it's much too Sucessos de ouro e platina. É aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. Ouro e platina. Ouro e platina. Roseanne, yeah, now she's gone. Suzanne.